Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd, Star Wars não é ficção científica. Aqui é Carlos Voltor e o fim está próximo. Aqui é Dado Spore, bem-vindo à Terra. Aqui é o Android e trabalharei mais ainda. Aqui é a Azaghal e eu já peço desculpas antecipadamente ao Harold. Não, cara. Por quê? Não começa. Esse terrorismo... Eu não sei, mas normalmente quando o tema é esse, a gente acaba se desentendendo. Muito bem, nerds, estamos juntos mais uma vez com essa galera aqui para falar da história da ficção científica, que eu adoro esse tema. Vamos conversar como é que nasceu a ficção científica, como é que ela se desmembrou em fantasia e etc, como é que ela voltou a ser ficção científica depois, no meados do século XX. Esse gênero, cara, sofre tanto com autores horríveis e adaptações piores ainda para cinema, televisão, etc. O que que existe de valor na ficção científica e como é que isso começou? Depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês de caneladas no Nerdcast! Vamos! E Azaghal, muitas novidades, acabou a semana louca da Campus Party, estamos de volta e podemos anunciar aqui, Azaghal. É, porque se você só ouve o Nerdcast, você está por fora. Sim. Você está desatualizado. Isso. Porque o Jovem Nerd está de cara nova. Sim! E agora nós temos uma rede social, cara. Olha aí, a Sky Nerd está aí, Azaghal. Exatamente, inauguramos ela na semana da Campus Party, foi de propósito, escolhemos essa data especificamente para marcar, sim, para ser um grande evento, certo? Aham. E tá aí, cara, tá aí, cheia de bugs pra gente consertar. Então, a rede tá fechada, é a versão Lambda. Sim. Tá fechada apenas as pessoas que fizeram pré-cadastro no ano passado, pra que a gente possa realmente caçar os mega bugs em um ambiente controlado, certo? Nós temos vários Lambda testers que estão mandando muito bem, cara. Assim, caras mandam realmente relatórios inacreditáveis. Mas então, olha, a gente tá rodando aí um pacote de correções já, então, nessa sexta. Então, durante o dia, testa aí pra você ver como é que tá e tal. E se tiver qualquer outra coisa que você note, você pode mandar para bugreport@jovenerd.com.br. Chega lá na galera que tá cuidando disso, correndo atrás de matar todos os bugs. E nossos queridos amigos da VirtualNet, que são responsáveis pelo nascimento. Exato. Da SkyNerd, Naka, Alisson, Guilherme, Johnny Ken e nosso querido Bonfim de voz grossa. Todos ralando pra caralho pra SkyNerd acontecer. E agradecemos a galera, aos Lambda Testers, que estão mandando ver. E odiamos os mimizentos, né? Mas a gente tinha que criar um badge de mimizento. Que a galera que tá mandando bug report, o cara tá ganhando um badge de... Bug reporter, sim, né? É. Então, o cara que só diz já fica uma merda, tinha que ganhar um badge de... Eu sou mimizento. Quando é que vai abrir pro público geral? O mais cedo possível, correndo atrás disso, porque o que a gente mais quer é fazer isso, mesmo porque as pessoas estão perguntando por que que vocês não integram os comentários do site Jovem Nerd com a SkyNerd. Sim, essa foi a primeira ideia, ter isso integrado. É, na verdade, a ideia da SkyNerd é uma integração maior com o blog. Você, exato, poder fazer um post, por exemplo, de um conteúdo relacionado ao Nerdcast passado e já poder dizer, ó, esse post tem relação com esse Nerdcast, e quando você entrar na página Nerdcast, as pessoas vão ver aquele conteúdo relacionado. Exato. É, a gente não pode abrir não pode fazer a integração dos comentários porque... Como a rede está fechada, só os Lambda Testers, né? Se a gente fizesse agora, quem não tem o pré-cadastro não vai poder comentar no site. Então tá separado de propósito por enquanto. Certo? Outra coisa que tá para entrar a qualquer momento é o Nerd Track, que agora faz parte do Jovem. Sim, é verdade. Você vai poder colocar as melhores frases e músicas e tudo que você observou de legal no Nerdcast no próprio post do Nerd. Isso, antes era uma iniciativa de um fã, a gente comprou a iniciativa dele. Aham. E agora ela faz parte do nosso site. Assim como os matadores de robôs gigantes. Aê, exatamente. Agora no Jovem Nerd, toda terça e quinta. Nós não compramos os matando robôs gigantes, sim, né? É bom deixar bem claro, eles vieram de livre e espontânea pressão pro Jovem Nerd. E agora o conteúdo dele está mesclado com o nosso. Exatamente. Então são matadores de nerds gigantes? Não. Isso pode ser visto de uma forma negativa. Não, são gostando de matar robôs gigantes. Mas olha, galera fã do MRG, a mudança não está sendo traumática. Eles continuam, por enquanto, postando no site original. É mesmo porque a galera pediu. Cadê as respostas no comentário? Você poder responder um comentário, né? Isso vai ter também, não se preocupem. Então, e o feed a gente ainda vai acertar, tararéu, então não se preocupe. Essa porra de feed é uma maldição, cara. Não custa nada você entrar no site do cara. Então é isso aí. Então as coisas estão se integrando aos pouquinhos e... Mas, bom, eles estão aqui toda terça, toda aqui. Certo? Muito bom. Certo. E novidade da NetStore Azaghal, temos uma nova camisa. A camisa Don't Panic. Don't Panic! Vem na sua versão black. Exato, em letras garrafais e amigáveis. Malha preta, ficou animal. Você que já gostava da Don't Panic com a malha branca. Isso. Vai achar foda a da malha preta. Você que tem mimimi com a malha branca. Vai gostar mais ainda da malha preta, como eu, que não gosto muito de usar branco. Exato. E tem reposições também da Back to the Future, que foi um mega sucesso. Olha aí! Natal. Tá de volta, Azaghal. E sou motoqueiro, porra! Olha aí! Os motociclistas engolirem essa. Então pega o seu carrinho virtual de compras e vai lá na nerdstore.com.br. E olha, uma dica, hein? Se você já tá fazendo essas compras, aproveite e coloque no seu carrinho virtual um protocolo Blue Hand Alienígenas antes que ele acabe. É verdade, de novo, né? Porque nossos estoques estão baixíssimos. Exatamente. E se você não quiser ouvir o relatório de mês, o último, né? Esquece, pode pular para... 17 minutos e 44 segundos. Muito bem, Slave Roboto manda aqui vários comentários. Primeiro, Jovem Nerd Azaghal no programa da Xuxa. Nossa, cara. A vida inteira e eu fui fazer uma Xuxa com 36 anos de idade. Não era a Xuxa e não era um Paquita. A gente tava lá no Campus Party e aí, bom, entrevista, programa TV Xuxa. Aí vambora, né? Quero a gente tem mais. Temos que fazer o branding, né? Temos que fazer a marca valer alguma coisa. Foi bizarro, mas tudo bem. Fomos entrevistados por um ex-colírio da Capricho. Arte dos fãs, Diego Angel, Matheus Foca, Anderson Azevedo, muito obrigado pelas artes. Teve também... Ah, a gente tá de nova marca, né? É verdade, nós temos uma logo nova. Nova logomarca. Feita pelo André Carvalho, monstro da tipologia. Exato. Ficou animal a marca rock and roll com cores da moda e pontiaguda. E o Gustavo Arcanjo mandou uma foto que ele fez essa nova logo no Minecraft, cara, com quadradinho, com cubinhos. Puta que trabalho, cara. Que trabalho que você... Dá pra quantificar o quanto você gosta, Jovem Nerd, cara? Dá pra quantificar quanto tempo livre você tem também. Temos mais ilustras do Alex Rodrigues. Cara, agora ficaria o Extreme Alex. Alex. Do Renato Guimarães Ribeiro. Do Atila Santos. Do Marcel Maia. E, finalmente, do Rubens César. Muito obrigado. Isso é muito carinho a gente receber essas ilustrações. Muito obrigado. Vai estar tudo também lá no Facebook. Cara livro. Certo? Exatamente. Primeiro e-mail, Alexandre Silva Parmindo, 22 anos, estudante de ciência da computação, Presidente Prudente de São Paulo. Estou escrevendo hoje apenas para comentar sobre as demo parties citadas pelo Paco no início do programa passado. Em específico, uma que ocorreu recentemente em São Paulo. Chama-se a Art Engine. Tem links aí para você ver. Ocorreu nos dias 4 e 5 de fevereiro. Foi a primeira demo party após 15 anos de inexistência no Brasil. O maior propósito do evento é reconsolidar esta forma de arte barra cultura digital no nosso país. Sei que parte dos ouvintes são desenvolvedores de software, analistas de sistemas, geeks, malucos para esse tipo de evento, que é infelizmente esporádico no nosso país. Mas achei que seria interessante uma apresentação, pois muito provavelmente haverá próximas edições. Aí, tem links aí para você ver. Veja quando é a próxima edição, leve seus disquetes. Mas eu nunca consigo linkar demo party à tecnologia. Ah, não. Não, cara, para mim é sempre algo satânico. Festa do capeta. Luzinha vermelha, Eterno. Porra, luzinha vermelha é o mais light da festinha que eu imagino, cara. É, aquele filme... Espelho de carne pra baixo, cara. Ai, que... Isso é uma demo... Isso é uma demo, pare. Juliana Savick, 24 anos, dentista, aqui da UANA. Olha... Kidawana, é uma maneira meio indígena, né? É, ele provavelmente tem muitas plantações de uana lá, né? Caraca! E eu acho que é a primeira vez que a gente tem trapalhões na leitura de e-mails, cara. Caraca, Kidawana. Filha da puta. Acompanhando seus relatos, vídeos e o Nerdcast 297 sobre a Campus Party, sua criação e os objetivos, fiquei curiosa a respeito de uma coisa. Assim como há uma ala de games e outra com palestras sobre novidades tecnológicas, além de assuntos diversos, existe alguma área específica para a tecnologia empregada na saúde? Oh. Assim, você colocou a Campus Party em um parágrafo de uma forma muito simplista, né? Mas ela não conhece, cara. Mas, porra, parece que foi o Globo Repórter que fez a reportagem sobre a Campus Party, né, cara? Uhum. Não é simplesmente isso, né? São 13 painéis que tem astrologia... Não. Tu faz de propósito. Ele faz de propósito, ele sabe. Ele sabe que é astronomia. Ele faz de propósito essa porra. Tem games, com certeza, mas tem mídias sociais, tem música, programação robótica, sim, né? Sim, sim. Tem, puta, diversas áreas, cara, de assuntos mais variados. Ela quer saber o seguinte, em resumo. Tem saúde e tecnologia envolvida na saúde da Campus Party? Ah, sim. Não, acho que não, né? Painel de saúde, eu não sei. Talvez tenha lá um pronto-socorro, alguma coisa. Não, é isso. Eu não sei dizer pra você, porque a gente não consegue acompanhar os painéis, porque a gente fica muito ocupado lá dentro. Mas eu acredito que, por exemplo, no painel de robótica, provavelmente em algum dos palestras, painéis que acontecem das oficinas, eles falam de nanotecnologia, né? E devem envolver saúde nisso, acredito eu. É, a saúde pode estar, né, aparecendo em vários outros painéis, exato, né? Exato, mas não tem um painel de saúde, né? Mas aí ela dá o exemplo de como a tecnologia pode influenciar na vida das pessoas no cotidiano. Ela, como dentista, sempre ouve os pacientes dizerem que tem medo da alta rotação. Uhum. Ou o motorzinho do dentista. Hein? Olha aí. Aquele negócio barulhento. E que deveria ser inventado outra forma de limpar as cavidades cariadas. Uhum. Ela diz que já inventaram um sistema, e não tem por que ser mentira, de ultrassom muito mais silencioso e menos dolorido. Mas ainda novo no mercado e fora do alcance da maioria. Mas que serve de exemplo de como o cotidiano do profissional e do paciente, com suas queixas, podem levar ao desenvolvimento de novas técnicas e instrumentos. É isso aí. Agora tem uma nova maneira de limpar, né? Que é aquela aguinha do mar, lá, água salgada. Exato, é isso. Porque eu sou do tempo que você limpava com aquela picareta, ó, né? Que era... Porra, eu sou do tempo, cara. Eu dou mão pesada. Lá de São Lourenço, uma mão de... jegue aquele maluco. Tá maluco? Tu tinha opção e você ia ao dentista em São cara, Lourenço. Cara, porque o dentista em São Lourenço, ele era muito mais barato. Puta merda. E o cara era um bom dentista, tanto que eu tive pouquíssimos problemas dentários. Mas ele fazia uma parada que era tipo um selante nos dentes. Ele invernizava os dentes. Sabe qual é? E aí, o que acontece? Quando ele passava o verniz e depois passava um laser azul, sei lá, pro verniz secar, o dente ficava uma placona, sabe qual é? Tinha uma película... É, aqui, exato. Né? Criava um verniz mesmo por cima do caraca. Dente. E aí ele tinha que voltar a separar os dentes pra você poder passar o fio dental e, né, e ter uma dentição normal. E aí, meu irmão, é que a fama de mão pesada do cara se fazia valer, cara. Quando ele pegava uma lâmina de barbear sem fio e conseguia cravar ela até seu osso, cara. Ai, meu Deus! Sabe, ele apoiava, aí tinha entre os dentes, mas tinha a película, né, o oscilador lá. E aí ele, pá! Só que a força do bicho era tamanha, cara. Cara, que dor. Eu sou dentista, parecido no Walking Dead, cara. Puta. Babando sangue. Eu saí babando sangue lá de dentro, cara. Que o cara abria minhas gengivas todas, tá cara. Tá maluco, cara. Pedro Zambon, 20 anos, jornalista e voluntário da Campus Party na área de entretenimento digital. Gostaria de contar aos nerds sobre a experiência de trabalhar como voluntário na Campus Party. Pra quem não sabe, existe esse programa, que é basicamente uma contrapartida em que você não paga pra entrar, não paga pra ter barraca nem pra se alimentar, mas se dispõe a trabalhar de graça. Quando você para pra pensar que voluntário não enfrenta filas, parece uma boa ideia. Mas, na verdade, o voluntário trabalha muito, muito nos bastidores. Eles, né, estavam lá, vieram falar com a gente. Exato. E a galera rala pra caralho. São os soldados anônimos que ajudam a viabilizar o evento. São os voluntários que ficam no sol o dia inteiro para organizar as filas, engolem os insultos com paciência de campuseiro, os putos da vida, cadastram os equipamentos, arrumam água e tudo que os palestrantes desejarem, ou quase tudo. Resolvem qualquer problema que apareça. E até ano passado, eram os voluntários que montavam todas as 5 mil barracas. Caraca! Ah, graças a Deus isso mudou esse ano. Mas além de toda essa trabalheira, cansaço, etc., ir para Campus Party e fazer parte da organização te traz não só amizades inesquecíveis com aqueles da mesma condição, como te dá acesso a ver a Campus Party completamente vazia antes da entrada dos campuseiros. Conhecer como um evento dessa magnitude é possível. Ver que existem mais improvisos do que se aparenta e principalmente conhecer de perto os palestrantes badass motherfuckers que vão estrelar nos palcos do evento. Isso além de fazer coisas como narrar o final dos campeonatos de Street Fighter e Mortal Kombat para mais de 500 pessoas e segurar uma placa de 10 metros para que o vento não derrube. Caraca, isso foi sinistro, né, cara? Teve uma tempestade, acho que na terça-feira ou na quarta-feira da Campus Party. Sinistro. E, puta, chuva, trovão, relâmpago, vento animal, cara. A natureza se voltando contra São Paulo, né? É, exatamente. E tinha uma lona de tecido que eles usavam pra dividir o ambiente e tal. E o vento era tamanho que essa porra começou a arrebentar, né? Uhum. Então a gente tava lá olhando e de repente, tum, tum, tum, começou a soltar várias pontas, sabe? Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. E aí, cara, depois que esse escudo primário e deficiente caiu, o vento veio com toda a fúria pra cima das placas que faziam o cenário dos painéis mesmo, né? Uhum. E, cara, realmente teve uma galera que segurou a parada pra não cair em cima das outras pessoas, cara. No braço, né? Foi sinistro. Ele continua. Bom, por isso que conclamo aos nerds que considerem a possibilidade de se inscrever para o voluntariado ano que vem, que é realmente uma oportunidade única. Certo? Então você tem uma outra opção. Eu sou voluntário na Campus Party. Você é voluntário. A gente vai encerrar o assunto Campus Party esse ano, né? Uhum. Eu tenho duas coisas pra falar. O quê? Primeiro, eu elogio. Sim. Esse ano não faltou luz na Campus Party. É, faltou luz naquele bairro inteiro. Faltou luz no hotel do lado, isso, no shopping, em todas as imediações, mas a Campus Party estava lá brilhando. Muito bom. E segundo, é um apelo, cara. Galera, só porque vocês não estão em casa, não significa que vocês não precisam tomar banho. Não, não é o caso de todo mundo. Não, mas tinha algumas pessoas, das milhares de pessoas que nós falamos na conversa, pelo menos uma meia dúzia tava de sacanagem, cara. Não viu a cor do banheiro, cara. Ai, ai. Puta que pariu, meu irmão. Vai tomar um banho, não custa nada, cara. Não custa nada, né, cara? Harold. Ah, puta que pariu, cara. Isso que é o meu nome? Tá bom. Android. Ah, ainda mais nesse Nerdcast, não pode falar o nome dele, né? É verdade. É, fica... É deselegante, né? A gente já falou muito sobre como começou a ficção científica no nosso Nerdcast de Isaac Asimov. Inclusive, se você não ouviu, é muito bom. Você deve clicar aí no link que tem diretamente para ele, certo? Mas a gente não foi tão longe, tão lá nos primórdios da ficção científica. A gente não falou de Júlio Verne, a gente não falou de Mary Shelley, de H.G. Wells. E a gente vai falar desses caras e das suas obras e como elas influenciaram o desenvolvimento científico da humanidade. Simplesmente por colocar combustível nas mentes de pessoas, de jovens fascinados por aquele assunto, que se tornariam cientistas que iriam mudar o mundo, né? A ficção científica teve um grande valor no século XIX, virada para o século XX. Aproveitar o que você está falando, Jovem Nerd, para pegar uma frase do Albert Einstein, que eu sempre colocava na frente dos meus livros de RPG. Uhum. Que ele falava: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Sim. Porque é a partir da imaginação que você vai você parte de uma premissa, imagina alguma coisa, né? E aí você vai. E muitas coisas surgiram da ficção científica. É, eu não sei se foi ele, mas não foi o Arthur C. Clarke, me corrijam se eu estiver errado, que foi que inventou o conceito de satélite. Antes de satélites existirem, né? Isso e aí depois mesmo. Que isso veio. Então, muita coisa veio da imaginação e passou para a realidade. Então a capacidade de imaginar é muito importante aí, né? Por isso que acho legal esse Nerdcast. Por incrível que pareça, cara, tem muita gente que a gente coloca lá a base da ficção científica justamente nesses autores que a gente mencionou, Júlio Verne, H.G. Wells, a galera começou no século XIX, porque era uma época de grande desenvolvimento da ciência, né? E popularização da ciência. É o início da Revolução Industrial, o início das coisas. A gente pode até dizer que foi, assim, eu sei que é polêmico falar isso, mas foi até um pouco o nascimento da verdadeira ciência no século XIX, né? Começou os antibióticos, tudo, os remédios, tudo ali começou a nascer a ciência tradicional mesmo, fortaleceu a partir do século XIX. Né, cara? O que, que é o século XIX? Freud chegou e falou, não, essa parada aqui não é demônio que tá te assediando, é a conversão histérica, né, cara? É, foi nessa época exatamente. Tudo que a gente hoje tem de tecnologia, que a gente basicamente usa hoje, o princípio dela surgiu nessa época. Você tá dizendo pra mim, então, que não é magia, é tecnologia. É, isso que você falou é maneiríssimo, Azaghal, porque realmente o que você tinha antes disso, como você não tinha uma explicação científica pra maioria das coisas, né, cara? O que você tinha isso antes era ciência, era fantasia, né? Era as histórias, contos de fada, era e tudo que existia antes, né, cara? Então, a partir do nascimento da ciência, por isso que até é legal a gente falar de etimologia de ficção científica. O que, que é ficção científica? A ficção científica nada mais é do que uma ficção, uma história de ficção, só que ela se baseia em conceitos científicos, né, cara? Você tem, por exemplo, vocês fizeram um Nerdcast aí sobre a Guerra dos Tronos, né, cara? E tem uma coisa bem interessante, né, na parada que, não vou dizer inovadora, mas diferencia, que aquela história do planeta, ele explica o ciclo das estações, né, através do movimento dos planetas. Isso, no mundo de fantasia, o cara ia inventar um negócio de deuses e tal, né? Então, como ele é um cara que veio da ficção científica, ele tem essa ideia científica. Então, é isso, basicamente, né? O homem começou a moldar a natureza de uma maneira que nunca antes ele tinha conseguido, né? Com a Revolução Industrial, como foi dita, como o descobrimento da psicanálise, né? Meu Deus, existe toda uma gama de conhecimento novo que explodiu, principalmente, primeiramente na Inglaterra, né? E depois começou a se espalhar pelo mundo. Então, realmente era um berço para novas ideias e o homem agora se tornando o centro do universo, né? Podendo fazer qualquer coisa que ele pudesse imaginar e construir. Nossa, isso era o berço, né? Da ficção científica. O solo já estava irrigado. Porque antes eles sabiam que as coisas aconteciam e não sabiam como, né? Foi depois com a invenção do microscópio e tal. Sabe o que eu estava escutando, né, Nerdcast de epidemias, né? Eu me lembrei de uma parada maneira que uma vez eu li um livro chamado Taipan. Esse livro se passa na China no início do século XIX, 1808, 1810, por aí. E aí é a história do marinheiro, né, cara? E o marinheiro inglês. Aí ele vai ensinar o filho dele a ser marinheiro e tal. Ele fala assim: a primeira coisa que você tem que aprender, você nunca pode beber água, tem que sempre beber chá. Por quê? Não sei, cara, só bebe chá, nunca bebe água, que todo mundo que bebeu água morreu e quem bebe chá sempre ficou vivo. Quer dizer, por que isso? Porque quando você faz o chá, você esquenta a água, você mata os micróbios, as coisas nocivas da água. Os caras não sabiam por quê, mas sabiam que existia. E foi a partir daí que as pessoas começaram a entender o porquê dessas coisas todas, né? Então, por isso que eu falei aqui, século XIX, início do boom da ciência, não que ela não existisse antes, né? Bom lembrar que os europeus tinham esse mesmo ditado, só que era com a birita. Exatamente, também. Nunca beba água. Beba sempre um bom vinho, uma cerveja, o que seja. É, porque o álcool esterilizava, né? Exatamente, cara? Exatamente. Apesar desse boom todo no século XIX, cara, é bom a gente mencionar dois livros aqui que são muito mais antigos e se você ficar instigado em saber, em pegar assim, qual é a primeira semente, pedra fundamental da ficção científica. Obviamente não existe uma só e tal, existe debate, mas existe um livro muito interessante chamado Utopia, que é de 1516. Nossa! No inglês, chamado Thomas More, que ele fala sobre uma ilha distante onde vivia uma sociedade organizada de uma forma completamente diferente da nossa. Tudo da bem? Nossa, da dele. Da dele, exato. É. Da que ele conhecia. Que a nossa é completamente diferente da dele. acho que são dois livros até esse Utopia, né? Apesar de não estar falando exatamente de ciência, né? Ele é um livro que trata muito do que impulsionou os primórdios da ficção científica. Primeiro era uma ficção política dele, mas era justamente a exploração geográfica. O próprio planeta Terra, nessa época, ele não era todo conhecido, né? Então, qualquer lugar que fosse distante, ermo, sabe, só exploradores foram uma vez ou outra e voltaram, tudo isso era terra fértil para você inventar qualquer coisa. Afinal, você é incógnito, né? Você pode colocar sua imaginação para funcionar ali, né? Não adianta hoje a gente escrever uma história sobre a misteriosa África. Você sabe o que tem na África? Não tem ilhas com dinossauros e macacos gigantes, né, sabe? Você sabe que esse tipo de coisa não existe mais. Mas antes, quando a Terra ainda era inexplorada, isso acontecia em muitas histórias, né? A gente mencionou até Tarzan, King Kong, são histórias clássicas que a gente conhece, que são de exploração geográfica, né? E você falou bem, porque a exploração, como o Harold falou em algum outro Nerdcast, a curiosidade é uma das essências da ficção científica, e a exploração ela é sempre uma coisa que está sempre presente, quase sempre presente na ficção científica. Por que século XIX, de novo? O que aconteceu no século XIX, cara? A expansão das grandes potências começaram a se descobrir lá, a África, a Ásia, ninguém conhecia o que tinha lá, né? Aí, de repente, ia um repórter lá e lá pra, sei lá, pra China e vi uma coisa, aí escrevia uma matéria, e aí a galera ficava louca pra saber o que tinha ali, e aí começou, né, essas histórias a partir daí, né, exploração, conhecer novos territórios, né. O século XIX foi riquíssimo disso, a gente falou também no Nerdcast de Primeira Guerra Mundial sobre isso também. Só de parênteses, é interessante que isso virou moda realmente no século XIX, né, porque muita gente publicava sobre essas terras distantes, né, da Europa, né. Esse estilo de literatura criou pra gente aqui no Brasil o relato do Debré, que é até hoje importantíssimo pra gente entender o Brasil Império. Ele justamente escreveu com usando esse gênero de exploração. É um livro interessantíssimo. Não digo que é importante. Na época não era nem um pouco importante, foi um fracasso de venda. Mas para quem pesquisa a história do Brasil, é ótima fonte. Essa coisa da exploração, ela é constante. Hoje a gente tem isso, só que não é mais a Terra. Hoje o que a gente sempre vê, busca histórias de exploração diferentes, né? O espaço, as profundezas do oceano, são lugares que a gente ainda também não descobriu. Até o computador, né, Carlos? Que agora, né? Exato, né? Matrix, né? Já falou isso, né? De que é de Matrix também. Vocês lembram que tinha um seriado, acho que um desenho animado, uma família que morava no fundo do mar? Fundo do mar. Não desenho lembra? Animado? Não era Frango Robô, não. Não era aquele... É do Fábio Abô, não? Não, era. Era uma galera que usava umas roupas laranja, vivia no fundo do mar e tinha um golfinho de estimação. Não, peraí. Não tinha um seriado do cara que nadava que nem peixe? Não, não, esse é outra parada. Teve o Sequest. Sequest era com Roy Scheider. Isso. Ah, é muito ruim. Era o Star Trek debaixo d'água. Não que o outro fosse melhor. Mas tinha a família. Eu achava uma agonia, porque, pelo que eu entendi, eu não me lembro direito, mas aconteceu alguma merda na superfície e aí as pessoas tiveram que morar embaixo d'água. Puta, isso então, era um desenho? Eu não lembro se era um desenho ou se era um seriado mesmo. Não era o seriado do Homem-Peixe? Não era o Homem-Peixe, cara. Deixa o Homem-Peixe fora disso. Deixa o Homem-Peixe fora disso! Mas eu achava mó agonia após o seriado, que os caras eram só aquilo, fundo do mar, não tinha mais nada. Mas que porra! E era os problemas do fundo do mar, né? Ah, moré me mordeu, aquela coisa. Devia ser um seriado profundo, né? Quando você pôde vislumbrar que as estrelas eram algo, entre aspas, palpável, né? Você poderia chegar lá, sim, né? De certa forma. Sim. Né? Que não era algo mágico, místico, mas sim algo acessível. Acessível, entenda como quiser. Ela passa a ser, né, fruto de campo pra história, né? Assim como o fundo do mar, né? Exatamente. Você consegue identificar que a estrela, na verdade, que o Sol é uma estrela e que aquilo a pontinho lá na puta que pariu também é uma estrela. Exato. E tu, sim, fala, pô, dá pra então fazer uma historinha do cara viajando pra lá e tal. Ah, é melhor. E quando você notou que essas estrelas mais brilhantes que se movem independente das outras estrelas no céu eram mundos, eram outros mundos, sabe? Era Júpiter, Saturno, Vênus, esses planetas que a gente vê a olho nu da Terra, Marte também. E melhor ainda, quando você vê que uma estrela amarela fica vermelha e depois ela explode e só um bebê sobrevive. Um bebê gigante. Não, não. Oh, vamos restabelecer então o link, já que a gente está falando que o homem está cada vez ampliando mais o seu território, né, explorando cada vez mais e mais. Eu acho que a encarnação dessa paixão pela exploração é justamente o Júlio Verne. Sim. Claro. Tanto que o primeiro livro dele, Cinco Semanas em um Balão, não é? Os caras não caem numa ilha misteriosa nesse livro? Cinco Semanas num Balão? Esse não é Cinco Semanas. Esse é a Ilha Misteriosa. Chama Ilha Misteriosa. Peraí. Não. Quero saber o seguinte. Os caras passaram cinco semanas num balão? Ué? Não sei. É. Tu nunca viu balão grandão de aqueles balões que viram apartamento dentro? Ah, dirigível. Dirigível? É isso, é dirigível e antibiótico, né? Cloroforte. Mas você sabe que você... Não, a Ilha Misteriosa, eles chegam num balão, mas não é a constatação. Qual o problema de cinco semanas num balão, rapaz? Porra, você... Assim, um balão não é um negócio, não é um dirigível. Você pode botar uma parada grande num balão. Você não sabia disso? Não, não necessariamente é uma cestinha. É, pode ser um balão. Balão é cesta. Caraca, volta ao mundo em 80 dias. Eles não fazem a volta no balão, eles balão. De carro. É num balão. Quem sabe que é balão? Pega trem, pega navio. Não, maluco, é um balão, caralho. Tanto que os milionários toda hora querem fazer a volta ao mundo em 80 dias no balão. Ah, beleza. Tudo bem. Pode ser balão cestinha ou balão dirigível. O que eu quero saber de vocês é o seguinte. Como é que caga? É nesse nível mesmo? É sanitário de Vime? O cara senta e cai lá embaixo? Como é que você faz no não avião? Não tem reservatório nem fudendo no balão. Sim, não tem o reservatório. Só que imagina um avião sem o reservatório. É isso que eu imaginei, né? Lancha pra paquetar. Exatamente. Você abre... Bate um arzinho. Bate uma porra, deve congelar tudo, né, cara? Ai, o balão deve chegar depois de cinco semanas num estado deplorável, né? Mas você sabe que, aliás, essa ilha misteriosa é a continuação do 20 mil léguas submarinas. Não bem a continuação, mas tem lá, aparecem as paradas da 20 mil léguas lá. E quer saber, sabe o que tem nessa ilha? Não sei se você já leu esse livro. Escotilhas, tem a história do balão, várias paradas debaixo da terra, estações, né? Onde é que a gente já viu isso aí? Rapaz, onde é que tinha isso? Exatamente. Mas o Júlio Verne era um cara que gostava de escrever livros de exploração, né? Você tem Viagem ao Centro da Terra à Lua, né? 20 mil léguas submarinas, a Viagem ao Mundo em 80 dias. Ele explorou todos os lados possíveis. Ele foi indo pra tudo quanto é lado, exatamente. Inclusive, 20 mil léguas submarinas é um livro de 1870. Não existia submarino, né? Que existia um conceito primordial de submarino que eles usaram até na Guerra Civil Americana, não foi, Harold? O Red que falou isso uma vez. Mas o marinho do Júlio Verne, cara, a diferença foi do 20 mil léguas, né? Porque antes da ciência, por exemplo, né? O cara inventaria um aparelho daquele e a energia, né? Que você moveria, ele seria uma coisa meio mágica, né? Seria uma coisa meio fantástica. E a diferença, por isso que ficção científica, porque ele tenta explicar a energia, por exemplo, que move o Nautilus, né? E aí que é uma, basicamente, um submarino nuclear. Ele não tinha noção da energia nuclear, mas ele tinha noção de que poderia ser alguma coisa parecida, né? Então ele tenta, por isso que ele virou um clássico, né? Quem já leu os livros do Júlio Verne pode ver claramente que o bacana dele nem é tanto a história, cara, da parada. Mas é assim, por exemplo, o cara vai, chega lá no fundo do mar, vai explorando lá, ele mesmo estudava pra saber o que, que tinha no fundo do mar, e isso ia aprendendo, né, cara? Ia acumulando conhecimento das florestas marinhas, dos animais que tinham lá e tal. Então era muito livro didático também, muito baseado na ciência, né? Por isso que dizem, né, que ele era um dos pais da ficção científica. É, ele pegou um submarino lá, como exemplo, um submarino que existia, que era mais uma ideia, né, do que um protótipo. Aliás, as pessoas acham que o Júlio Verne inventou o submarino antes de existir o submarino, mas, como eu já falei, existia a ideia, já existiam projetos submarinos que inclusive eram usados já, entendeu? Mas eram nada gigantesco como o Nautilus, que era, né, o submarino de exploração, esse tipo de coisa, né? O próprio livro já é uma metalinguagem foda, porque se tu pensar bem, os caras todos que não tinham a cabeça lá dos mega cientista Capitão Nemo, achavam que aquela parada era um monstro marinho, né, cara? Então aí vem a parada, pô, destrói. Não, isso aqui é ciência, isso aqui não é monstro marinho, isso aqui não é uma... É um veículo, né, cara? Movido a energia científica e tudo, né? Você veja como que é interessante esse livro. Ele até faz uma separação separação entre fantasia e ficção científica. Ele é um marco da ficção científica, falando, justamente por isso. Ele começa com uma equipe, acho que formada principalmente por americanos, mas depois entram os franceses lá no meio, né? Porque o Júlio Verne, afinal, era francês. Aí essa equipe vai à caça de um monstro. Isso, ou seja, durante um bom tempo do livro, é um livro de fantasia. E sem falar que um pouquinho antes, o que era muito comum, só fazendo... Era a história de pirata, né, cara? Tinha muito isso, né? Ele escreveu vários livros de piratas também, o Júlio Verne. Mas pirata que eu digo mais fantástico, né? Mas continue, foi mal. Pô, e aí, de repente, eles são capturados pelo monstro, entre aspas, e aí sim descobrem que é, na verdade, uma construção, uma máquina. E aí sim, pá! Nós entramos no mundo da ficção científica. É uma mudança de gênero até, né? Dentro do livro. E é fantástico, fenomenal. O Nemo é um... Ele se revela, se não me engano, ele é indiano, parente lá de sei lá quem, eu não me lembro direito. Isso pra mim foi uma surpresa quando eu li Liga Extraordinária. Tá certo. Liga Extraordinária. Eu não, pra mim o Capitão Nemo era tipo o Sean Connery, sabe? Sean Connery! É, naquele outubro vermelho. Puta que pariu. Eu imaginava o Nemo daquele jeito, cara. E aí eu fui ver a Liga Extraordinária e eu, caralho! Que porra é essa? E o Nemo, ele se revela um homem internacional, sabe? Porque ele já fez um monte de explorações aquáticas, já cruzou sete mares, e ele defende causas, sabe? Ele para as nações do mundo, ele é um vilão, mas... Tudo que ele faz no livro é extremamente calculado. Ele combate a opressão. E aquela história que ele escraviza os marujos e a tripulação dele? Ah, não, mas isso daí era uma outra época. Exato. Mas ele era um bom escravista, né? Porque ele tratava super bem os caras. Chegava, dava comida, façam o que quiser, tal. Tão assim, engraçado. O Nautilus, ele afunda um navio. Isso aí. Né? Vários navios. Então, mas os caras que naufragavam... É, iam pra dentro do Nautilus e eles ficavam. Tinham que trabalhar lá. Não era essa parada. Ele resgatava eles. Então você pode perceber que as pessoas que eram capturadas pelo Nautilus, capturadas voluntariamente. Uhum. Eles sofriam todas daquela síndrome de Estocolmo, né? É exatamente. É isso aí, bem falado. Amava o seu captor, né? O Capitão Nemo e a Nautilus era tipo Sea Shepherd. Sea Shepherd? Não sabe o que é Sea Shepherd? O Jovem Nerd não sabe. O que é Sea Shepherd? É aquele... Olha aí os termos em inglês. Não, é o nome da parada. Ah. É aquele navio que tem a bandeira que são dois negócios, um tridente e aquele arco de pastor. Pastor que fica, sabe, de ovelha? Pastor de ovelha? Que fica aí nos mares combatendo os navios baleeiros japoneses. Ah. Tu não sabe o que é Sea Shepherd mesmo? Pastores dos mares. É, exatamente. Os caras fazem aquelas ações agressivas de ir pra cima mesmo, sabe, bater no navio. Eles são o Greenpeace com faca nos dentes. É isso mesmo. É um Greenpeace com faca nos dentes mesmo. Tem até mais a ver do que você tá falando, porque, inclusive, tudo que ele usava lá era sustentável. A própria energia, que era contra a energia a vapor, né, dos navios. E a energia do Nautilus era energia, acho que energia elétrica, né? Que era uma coisa que gerava energia elétrica, que era uma energia teoricamente sustentável, né? Na visão dele, né? Na época, né? Então... Como é que gerava essa energia elétrica? Só pra entender. Então, através de um reator, né? Que é a ideia do submarino nuclear. Que eles não sabiam como, mas sabiam que podia ter um reator ali pra gerar aquilo, né, cara? Então, quer dizer, o Capitão Nemo fazia aquela excursão pelo navio dele e falava: olha que beleza, meu reator que eu não sei como funciona. É meio por aí mesmo. Mas gera energia elétrica. Aí você abria aquela portinha de só funcionários. Aquela coisa, tipo... Tinha uma porrada de nego pedalando aquela merda. Pra fazer aquela porra funcionar. Beliche. Filha da puta, pedala. Beliche de bicicleta. Cara. Eletricidade é a resposta para qualquer coisa naquela época. Pega a Mary Shelley. É, exato. Ela criou o Frankenstein com eletricidade. Tinha uma moda, tinha uma ciência da moda, uma pseudociência, o galvanismo. Isso. Justamente o pessoal eletrocutava perna de rã e aí o troço se movia, né? Esse galvanismo? Esse cara é Luigi Galvani, italiano. Ele descobriu a bioeletricidade. Assim, fazendo experiência com sapo e o cacete. Esse cara é o pai do aço galvanizado? Exatamente, cara. Aço galvanizado? Existe isso? Existe. Sério? Tô falando, cara. Onde é que você sabe esse termo, aço galvanizado? É porque eu sou uma pessoa que não fico no mundinho. Eu vivo no mundo inteiro. Parece. Até parece. Eu posso conversar sobre qualquer assunto. Ah, inclusive aço galvanizado. Ah, é? O que é um aço galvanizado? É um aço que sofre um tratamento elétrico pra mudar suas características de oxidação. É mesmo? Caraca, eu tô impressionado, cara. Muito bem. Ele não tá com a Wikipedia aberta. Não tô. Violeta aqui, a gente deixa ver. E aí descobriu-se que quando você estimula um tecido muscular com eletricidade, ele responde, né? Ele se contrai, o cacete e tal. E o sobrinho desse cara, o sobrinho do Galvani, ele fez umas demonstrações públicas, que ele pegava cabeça de condenado lá e ele passava corrente elétrica na cabeça e os músculos se retorciam, fazia careta, não sei o quê. E, sabe, era um freak show do caralho essa porra, né? Cabeça? Só a cabeça do cara? Não, começou assim, né? E aí depois nem começou a fazer demonstrações com um corpo inteiro, né? E é o que eles chamavam de reanimação galvânica. Que eram esses caras que venham ver o morto, se mover, ser reanimado. E aí os caras... Caralho, essa idade era realmente uma época, né? Fascinante. Não, cara, se você pensar bem, essa exposição que tá aí circulando pelo mundo de cadáveres que foram abertos e fizeram estudo de anatomia em cima deles, eu acho tão medonho quanto isso, cara. É verdade. E hoje em dia todo mundo adora ver cadáver. É o mesmo. Mas nessa, tudo como se escreve. É tudo assessoria de imprensa, meu amigo. É tudo assessoria de imprensa. Não, mas eu fui nessa exposição que a hora tá falando dos corpos preservados e tal. Eu também fui, só que achei que o movimento meio morto lá. Que pariu. Caramba, ele tá atacado. E realmente, se você parar pra pensar, é a mesma merda, né? As pessoas pagando pra ver os mortos. É ser humano é nojento. Tava rolando, isso era uma novidade, isso era uma ciência inexplorada. E perguntavam-se, será que é possível aprimorar esse estudo e realmente trazer um morto de volta, né? Ressuscitaram a pessoa através da eletricidade. E isso foi a centelha que a Mary Shelley usou pra ir um além, um pouco além. Sim, é possível, eu vou fazer uma história sobre isso, né? O conceito era científico, por isso que... O monstro de Frankenstein, lembrando que Frankenstein é o nome do cientista, doutor Frankenstein. A criatura chama-se O Monstro. O Monstro, exatamente. Ela conheceu a família Frankenstein. Ela é uma família. Existia a família Frankenstein na época. Isso. Né? Mary Shelley conheceu eles. Que era inimiga dela. A família tava muito desarticulada, tava em pedaços já. Que pariu, para! Tira ele da conversa. Mas eu não sabia que a família Frankenstein existia. Porra, e odeia a Mary Shelley, odeia. Porra, ela transformou a família num maluco do... Exato, nem criou. Sei como é que ficou de questão de direitos autorais essa porra. Mas assim, eu sei que não é, o pessoal não ficou muito feliz com essa história não, cara. Olha só. Ela devia ter alguma pinimba com a família Frankenstein. Então, aí é, quer dizer, foi o que ela... Que filha da puta, né, cara? Pô, ela fez uma difamação pública. Essa coisa que o Jovem Nerd falou aí, dos testes, eu não sei se algum membro da família Frankenstein fazia esse tipo de teste. Algum membro da família, tu fala assim, né? Ai, caraca. É, a gente não sabe se algum integrante da família Frankenstein... Um indivíduo, né? Fazia testes com eletricidade, ou se ele era só um necrófilo, filho da puta, né, cara? Nossa! Ai, puta que pariu. Mas é isso, né? Ela foi um pouco além e criou lá a história do Victor Frankenstein, que construiu a sua criatura e deu vida, né? Ressuscitou a criatura com esses métodos lá galvânicos, né? Que esse era um conceito científico, tá rolando na época, ela pegou, por isso que o Frankenstein é considerado uma história de ficção científica, né? Você tem uma base científica pra criar uma história fantástica. Se você for pensar bem, tu pega mais ou menos como ela descreve as máquinas, as coisas da eletricidade, será que isso não inspirou Tesla, por exemplo, a fazer os testes dele de eletricidade? Que ele faz isso 50 anos depois do romance. Sim, a gente pode ficar especulando sobre qualquer coisa, se a gente quiser. Não, a gente inclusive pode falar, será que isso não motivou o Dr. Brown a 1950 usar o raio que caiu? Não, quem motivou o Dr. Brown foi o Júlio Verne. Talvez tenha motivado o Júlio Verne, quem sabe? É claro que as histórias de ficção científica tiveram impacto em em grandes inventores da humanidade. A gente não sabe no caso do Tesla, mas isso de fato aconteceu com o programa espacial, etc. Até Star Trek foi base de inspiração pra metade dos engenheiros da NASA hoje em dia, né, cara? Deu no que deu, né? Deu no que deu o quê, cara? Acabou, os caras conseguiram. Acabou. Não tem mais seriado da NASA agora. Não, o quê? Você tá falando do ano espacial? É. Mas esse problema de dinheiro, né? De ciência. Cacete. Ó, oh, veja, a ponte da Enterprise, ela foi considerada pelos militares norte-americanos, se não me engano, como uma divisão perfeita, um design perfeito de comando. E algo feito pra TV. Ah, peraí. Como assim? A coisa do timoneiro fica aqui, o armeiro fica colar, o capitão fica no centro. Eles acharam aquela disposição da ponte de comando, taticamente falando, eficiente. Eles reproduziram isso em alguma... É, o que eu ia perguntar. Duvido muito, né, cara? Duvido muito. Claro que essa é a melhor disposição, mas vamos deixar como tá. Vamos só botar umas alças no teto pra quando sacudir a sala, o pessoal tem que se segurar. Você acha que não surgiu de alguma entrevista com alguém falando... Ah, legal, o cara mandou bem, ele é civil, não entende nada disso e conseguiu... imaginar bem o negócio, mas não é assim que a gente faz. A minha história tem muito mais graça do que a sua. A minha versão é muito mais divertida. Com certeza. G. Wells. Antes de vocês falarem qualquer coisa, eu já quero perguntar. É parente do Orson? Não. Não, Orson Welles. Ah, mas eu aposto que tem uma série de pessoas que ficou frustrada agora. Você quer dizer que o parente dele, o neto dele, fez a história pro cinema, né? É, existe uma forte possibilidade das pessoas já confundirem H.G. Wells com Orson Welles. Não, é Orson Welles. Mas ninguém fala Orson Welles. Aonde? Orson Welles? Tô falando como se escreve, Orson Welles. Mas como é que você fala? Como é que é o nome do cara? Fala o nome do cara sem esse... Orson Welles. Pronto, no final. Dupont e Dupont. Tá bom, cara, mas não é parente do cara. Não, beleza. Vocês que achavam que eles eram a mesma pessoa, como eu, por exemplo, agora vocês já têm certeza que são pessoas diferentes. Então, mas... HG e Orson são pessoas diferentes. São. Muito diferente. Mas HG é Herbert George Wells. Mais uma vez, um escritor inglês, né, cara? Os ingleses, eles estavam muito à frente da ficção científica em relação ao resto do mundo. É porque ali era o berço das ideias, né, cara, a Inglaterra. É, seria até estranho que não surgisse nada bom de lá, né? O negócio do H.G. Wells é que causou um impacto até maior, porque o Júlio Verne, beleza, a gente tá falando lá de exploração submarina, a gente tá falando de centro da Terra, todo mundo sabe que aquilo, legal, pode existir, conceito científico e tal, mas é uma coisa meio assim, ainda bastante romanceada. Agora, quando o cara chega, como o H.G. Wells, ele pegou aquela ideia de que já sabia que existiam canais em Marte. Tem essa história de canais em Marte, né? Vocês já sabem. Sim, né? Na verdade, com o que se observava na época de Marte, especulou-se que eram canais e que esses canais poderiam ser artificiais. Então, houve durante uma época um grande burburinho sobre Marte ser um planeta habitado ou ter sido habitado, entendeu? Depois a gente descobriu que esses canais não eram nada artificiais e tal, mas era com o que se observou na época. Houve nessa época, no final do século XIX, essa ideia no ar. Meu Deus, será que existem marcianos? Então, por isso que o termo marciano ficou muito mais difundido na nossa cultura do que um saturniano ou um jupiteriano. O marciano era algo que era totalmente plausível no final do século XIX, exatamente, por causa dessa história dos canais, entendeu? Isso, exatamente. Que os canais é uma realidade científica, não que eram artificiais, mas que existiam esses canais. Então, o cara pegou essa ideia, né, e criou uma história de invasão, destruição, que hoje em dia a gente tá acostumado, né? Hoje em dia é explosão nuclear, isso aí, invasão. Na época não tinha essa parada, cara. Quem é que tinha o poder pra destruir a Terra no século XIX? Ninguém. E de repente o cara vem, claro, o ser de outro planeta. Porra, aí o troço foi, né, a loucura da época. Você tá falando da Guerra dos Mundos. Exatamente, que é uma das obras... Guerra dos Mundos e Marca do Tempo, acho que são as duas obras mais significativas dele, né? Não, o livro todo é sensacional, é totalmente inovador, é uma explosão de criatividade fenomenal pra um cara do século XIX. Bom, primeiro ele imaginou vida em Marte. Depois imaginou que essa vida em Marte tinha potencial tecnológico para invadir a Terra. Sim. Tudo isso é novo. É novo, exato. Não existia antes esse conceito. A gente tá falando da primeira obra que trata de alienígenas invadindo a Terra. E muita gente diz que isso é só a superfície da história, que, na verdade, o que acontece muito na ficção científica, né? A história não é sobre exatamente o que ela está mostrando, é claro, né? É uma metáfora justamente do Império Britânico, que invadiu, colonizou o planeta inteiro e se achavam os bambambãs do negócio, mas o H.G. Wells, ele era, se não me engano, ele era socialista, ele gostava do socialismo. E ele, portanto, era extremamente crítico com a situação da Grã-Bretanha como esse império onde o sol nunca se põe, né? Era uma crítica genial. É genial, inclusive o final, né, que acho que pode falar, né, spoiler dá uma parada. Porra, que tem pelo amor de Deus. 200 anos. O final é genial, porque é exatamente isso que o Harold falou. É assim, não tem como você vencer, cara, os alienígenas. Não tem como. E aí, o que mata os alienígenas? São eles mesmos, né? Quer dizer, eles ficam expostos aos micróbios lá, às doenças da Terra e morrem. Ou seja, o próprio, né, com a expansão, o próprio Império Britânico, o próprio imperialismo ia acabar se destruindo. Foi o que aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, né, cara? Engraçado. Mas não tem como, né, você ir contra eles. Eles vão acabar se desmantelando qualquer hora, né, cara? É muito, muito foda. Eu acho que ele trata até um pouco de humildade, né? Porque o homem podia fazer qualquer coisa, mas ele se torna um merda durante o livro todo. E no final ele vê que é mais merda ainda. Porque quem derrotou os alienígenas foram micróbios. Sim, bactérias. Esse livro todo, ele é genial. Genial. Mostra a insignificância do ser humano. Exato, né? Aí hoje, exato, você vai pensar, mas já até parece que os caras super evoluídos iam chegar em outro planeta e não pensar, meu Deus, gente, as bactérias. Mas sabe, o que importa é que ele tava desbravando todos esses conceitos novos, colocando toda essa ciência aí numa história fantástica que, obviamente, a gente já falou aqui, era uma grande sátira, né, ao Império Britânico e tal. E relacionando essa questão também que o Zagotti falou, da confusão, né, do Orson Welles com o H.G. Wells. O Orson Welles transformou isso, eu acho que num marco pra mim, que eu acho que é sensacional o que ele fez, quando ele transmitiu essa história pro rádio nos Estados Unidos e as pessoas acreditaram que isso realmente estava acontecendo. Sim, então, o que aconteceu? A história da transmissão de rádio do Orson Welles começou assim, ele começou... Isso foi quando? Foi na década de 30? 38, 30 e pouco. Muito depois. O livro é de 1898, né? Então foi 40 anos depois. Ele tinha um programa de atrações, musical, alguma coisa do gênero. Mas o que acontecia? Havia um combate entre as emissoras de rádio e o programa dele começava um pouco antes do programa líder daquele horário. Então, toda vez que o programa líder terminava, o pessoal girava lá, o dial, sei lá o quê, e aí entravam no programa do Orson Welles. O que que ele fez? Ele contou com isso? Eu acho que ele contou. Ah, não sei, né, cara? eu acho que ele contou com isso, sim. Ele sabia que o povo ia, no horário tal, é que ia começar a ouvir a transmissão dele. Então, porque no início da transmissão ele fala, né, estou aqui lendo, exatamente, um texto do livro Guerra dos Mundos, H.G. Wells e tararéu, né, dramatizando... Uma adaptação. A adaptação da parada. E aí começou, ele fingia que ele era um jornalista narrando, um radialista, né? Narrando a invasão dos marcianos, né, cara? É, narrando os acontecimentos. E aí quando acabou o programa lá, que era o líder, e a galera virou pro programa do Orson Welles, tava o cara gritando. The whole field's caught up by the woods as far as the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. É como se ele ligasse o jornal nacional e tivesse o Bonner lá. Tá descendo aqui um disco voador, caramba, né? É, exato, né, cara? Basicamente. Obviamente, não foi assim, todo mundo entrou em pânico. Teve uma galera considerável, pelo menos eles acham que é mais de 1 milhão de pessoas. Já é um bicho cagado, né? Ligaram pra polícia, ligaram pra bombeiro, saíram armados na rua dando tiro pro céu. Teve testemunho de gente que viu os esquadrões, viu tudo, viu, entendeu? E aí pra você ver o que que acontece, né, com a histeria em massa, né, cara? O que aconteceu. E aí depois o Orson Welles pediu desculpa e não queria causar essa merda toda. Pô, ele teve que responder, eu acho que é o Congresso. foi uma cagada geral. Mas foi, porra, né? Que vergonha, que papelão, né, gente? Pelo amor de Deus, ele não tava assim. Eu acho que ele não precisava pedir desculpa, né, cara? Eu acredito que ele tava se mijando de rir por dentro. Com certeza. Enquanto falava lá pras autoridades. Com certeza. Tem a máquina do tempo também, né, que é considerada a primeira também do H.G. Wells, né, do século XIX, considerada a primeira história aí de máquina do De viagem no tempo, né, cara? Já tinha um pouco conceito, mas era considerado a primeira obra. Não, e eu achei bem inteligente o modo como ele tratou a coisa da viagem no tempo, que ele não tentou adivinhar o futuro, tipo, levar pra 50, 100, nem 1000 anos à frente, ele leva pra 800 mil anos no futuro, né? Ele foge completamente de uma visão próxima de que poderia, de como o futuro seria, né? Ele trabalha com o imaginário total, né? Pode ser qualquer coisa. Eu vi esse filme quando era criança, não o novo, né, mas o antigo da década de 60, 70, e, cara, não tinha visto nem ainda De Volta pro Futuro. Cara, adorei, fiquei maluco, cara. É tosco, tipo, filme não passa na regra dos 15 anos. Mas, cara, tipo, adorei, maluco, achei muito maneiro, porque ele vai vendo as... tem aquele efeito, né, na época, né, criança, né, aquele efeito da flor, né, que ela vai morrendo, vai se decompondo e tal, e aí vai, puta, muito foda, cara. Olha, todo mundo que é normal, que não é psicótico, se arrepende de algo na vida. É só o psicótico é que não se arrepende. Então, se você fala isso e fala inflando o peito, saiba que você é um doente mental. Posto dessa forma... As pessoas normais, às vezes, em alguns momentos, gostariam de voltar no tempo. É um grande desejo nosso, né? Sim. De voltar no tempo e corrigir alguma coisa, ou de rever alguma coisa. Era um grande sonho, mano. Até hoje é, né? Mas o H.G. Wells, o que ele fez? Ele colocou esse sonho numa máquina. E foi ele o primeiro a fazer isso. Sim. E puxa vida. E esse sonho se transforma num engenho humano... E o cara viaja pelo tempo. Meu Deus, é uma catarse impressionante, né? É muito maneiro mesmo. Só que, no caso interessante, o inventor, que é o próprio H.G. Wells, né? Se não me engano, o inventor é o próprio escritor. É. Ele não vai pro passado. Ele decide que não vai pro passado. Ele não tem nada pra fazer no passado. Ele avança no tempo. Sim, essa é a curiosidade, né? É um psicótico, né? Então, se o Harold tiver certo, o ditado muda, né? Se arrependimento matasse, todo psicopata seria imortal. Exato. Mas um dos aspectos mais interessantes da história, a máquina do tempo, não é só o fato dele construir uma máquina que viaja no tempo e ser o primeiro cara a escrever sobre isso, mas essa história vai muito mais além disso, né, cara? Quando ele viaja para os 800 mil anos no futuro, ele aproveita isso para criar uma distopia social completa e que pode ser aplicada até no mundo de hoje, cara. Porque ele encontra aquele mundo dos Eloi e dos Morlocks, né? Os Eloi, a raça superior, que vive em paz, que vive gozando de saúde, de riqueza. Mas estúpida, né? De luxo, exato, e estúpida. Só ir embaixo da terra, né? Operando as máquinas daquele mundo perfeito, tem os Morlocks, né? Que eram aqueles trogloditas. Morlocks? Sim, Morlocks. Exatamente. É daí que vem o nome do filme. Morlocks, X-Men. Vai explodir a cabeça do Azaghal. Exato. Os Morlocks, os X-Men que viam no esgoto, era uma referência. Uma referência aos Morlocks. Olha aí, cara. E os Morlocks eram os mutantes feios, né? Renegados. Exato. E assim, os Morlocks, eles vivem naquela escuridão, sabe? Os Morlocks eram os mutantes que o professor Xavier jogava na privada, né? Exatamente. A melhor definição, é. Que era aquilo, eles não tinham o direito de viver na superfície, tinham que trabalhar pra felicidade dos outros. Lembra dessa série nova, nacional, feita pro YouTube, 3%? Sim. É meio isso, né? Sim, verdade. A maior parcela, ela vive num mundo de merda. Sim. Como operários, e existe um paraíso que seja onde só 3% pode entrar. Exatamente. É, mas aí tem muitas coisas, né? O próprio George Orwell, né, cara? Gattaca, não é assim aquele filme? Gattaca, é você tinha as pessoas que eram geneticamente selecionadas, podiam viver bem, e as que não eram, que não tinham essa seleção genética, isso, eram dados os piores trabalhos, os piores moradias, não podiam viver nessa sociedade superior. O próprio Metrópolis, de 27 também, o filme que marco também, tem muito isso também. Logan's Run também trata disso, de um paraíso que é alcançado depois que eles atingem 30 anos de idade. Me lembra, o Logan's Run, caraca, meu irmão, me amarrava nessa parada. Fuga do século 23. Não, mas é impressionante como essa realidade que ele retrata, você vê ela no mundo, cara, você sempre que tem um lugar, é estranho, o mundo de hoje parece que é feito assim, né, cara, você tem um lugar... De hoje não, de sempre. De sempre, né? É. Quando eu viajei para os Estados Unidos, engraçado, eu vi muito isso, porque o americano, ele tem muitas facilidades na vida dele, a economia dele funciona, eles têm serviços, eles têm todo tipo de serviço, as coisas custam muito barato nos Estados Unidos, a energia deles é muito barata, tudo é muito barato. E você fica, né? E o americano, se você olhar para o americano, ele realmente, eu moro no melhor país do mundo, porque... eu tenho todas as facilidades que não existem no mundo inteiro, mas... O cara não precisa cortar nem queijo nem presunto, né, Lu? Tu vai... Exatamente. Vem cortado, né, fatiado e embalado individualmente, e, cara. Tinha momentos que eu olhava e assim, eu falava, cara, isso aqui... É muito máquina do tempo, porque tem certos aspectos lá das facilidades da vida deles lá, aquele mundo Eloy, não que a sociedade americana seja perfeita e tal, mas é que essas facilidades, esses luxos que eles têm, quais são os Morlocks que existem por baixo, né? As invasões que existem americanas, expansionistas do mundo inteiro, controlando os países agora árabes, que têm domínio de petróleo. A China, né, cara? A própria China, né, cara? Por que que... A Índia, porra! Telemarketing do mundo? Verdade, cara. Então é interessante você ver como o cara conseguiu perceber isso e colocou nesse livro. E o livro Máquina do Tempo, ele não se trata só de viagem no tempo, cara. Ele é uma puta crítica a esse mundo estabelecido. A gente, existe algo errado nessa que parte. Que ninguém vê, né, cara? Ninguém vê, porque principalmente se você é um Eloy... Se você tá na superfície vendo bem, puta, foda-se, né, cara? Você tá bem, o que você vai se preocupar com o resto, né, cara? E o americano fala muito isso. Os Estados Unidos é o melhor país do mundo. A gente viu isso, cara. Pô, quando os militares chegam lá, nego abre as portas pros militares, passa na frente, nego aplaude pra caralho os militares e tal. Mas esse mundo tá sendo sustentado por muitos Morlocks, cara. É bizarro, é cara. Uma realidade muito sinistra, cara. Eu não sou comunista. Não, mas é real. É real. É, quando acontece. H.G. Wells, ele ainda tem duas histórias, acho que também de grande sucesso, que eu acho que pode ser enquadradas em ficção científica, que é O Homem Invisível e A Ilha do Dr. Moreau. Caraca, esse filme é foda. Qual? A Ilha do Dr. Moreau. O Marlon Brando? É. Ele é sinistro, cara. Ele é angustiante, esse porra desse filme. E a trilha sonora é muito foda e o filme tem uma identidade visual absurda. Não, eu vi, sim. Eu sempre me confundo esse filme com Sete Caras do Dr. Lau. Puta merda, Que isso? Eu confundo sempre, cara. Mas aí o Dr. Morro é um cara, o cientista maluco do Marlon Brando, comendo Cheetos até explodir. Ela é similar ao filme ou filme assim? É similar. Ah, o cara tinha a ilha e ele queria transformar animais em homens e fazia. Ele fazia experimentos malditos, esses experimentos malditos, cara. Silly Experience. E eles discutem um monte de coisa nesse livro, né, cara? Principalmente ética, né, cara? Era o Dr. Mengele da ficção. E aí, eu venho aqui falar do nosso querido Almodóvar. Que fez o filme A Pele que Habito, que é bizarro, mas que botando ele aqui agora, ele tem semelhanças e eu vou dizer influências da Ilha do Dr. Moreau, cara. E agora você acaba de jogar um spoiler violento de um filme recente, né? Eu fico muito feliz em saber isso, porque eu não tinha visto o filme ainda. Ah, mas ou você já viu ou você não vê, né, cara? Quem é que vai alugar o Almodóvar? Aonde, Aaron? Tu vai na locadora, vamos ver um Almodóvar. Eu vou assistir hoje. Na Android Land. Eu comprei 100 gramas de pata negra e a sangria. E hoje eu vou ouvir flamenco e depois assistir Almodóvar. Minha noite hispânica. Ou você vê no cinema, cara, vai e bota seu tênis verde, seu óculos quadrado e vai, ou whatever, né, cara? Não tem essa de Almodóvar. Você tá dando a impressão que você não gosta, mas você gosta. Eu gosto de Almodóvar, eu fui ver o filme no cinema. E o filme é muito louco. E assim, eu não sei dizer se é bom ou ruim. Ele justamente fala desse tema, sabe? De ética, essas porras. E aí o filme agora ganhou um ponto positivo pra mim. E a centopeia humana também? Nossa. Caraca. Nossa senhora. A centopeia humana, cara. Não. Eu preciso, porque a dor fica na minha mente. Vocês têm que botar aí na internet. Não. O trailer da centopeia humana não, 1. Não, porque... É, porque o 2 é absurdamente mais bizarro. Então vocês procurem a centopeia e vejam o trailer. Não procurem. Avisado porque... que é no safe for work. Né, olha só. É no safe for life. Exatamente. É. A vida de vocês vai mudar. É um turnover. É um divisor de água. E não tem mais volta. As pessoas que viram o Centopeia Humana e as pessoas que não viram o Centopeia Humana. Eu não vi o Centopeia Humana, eu vi só o trailer. A gente viu só o trailer e a gente se sente violado. Na merda, cara. Exatamente. Caralho, cara, é uma escrotidão inacreditável, cara. Culpa do Matando Robô Gigante que botou na roda esse filme aí. Passou pro Marco Gomes, passou pra todo mundo. E aí, bom, já tá avisado. Você não deve procurar Centopeia Humana no Google. Essa vida tá monótona e você quer mudar, sem dar uma guinada, como dizem por aí, de 360 graus na sua vida? Se você quer também esse filme, procura Centopeia Humana 2. Não, ó. Procura Necroromantics. Não tem volta, hein? Tamo avisando. Caralho, cara, é foda. Isso é terrível. É terrível. Mas graças a Deus, isso não é ficção científica. Não, senhor, seu Isso Lara. Aí é um desarranjo de terror. É diferente. Mas tem ciência na história, tem um cientista louco. Puta merda. E, em teoria, é ficção, já que aquilo nunca poderia acontecer. Ai, meu Deus do céu. Na verdade, eles prezam em falar que medicamente é possível. Quem preza em falar? O produtor. No Fantasma, doutor Drauzio Varela. Não, eu assisti Centopeia Humana, minha vida mudou, mas medicamente é possível. Parem de fumar. Ah, depois de você virar Centopeia Humana, com certeza você vai parar de fumar. Você não vai ter muita opção. Puta que pariu. Século XIX acabou, né? É engraçado que no começo do século XX, né? Você tem, por exemplo, continuou muito forte o lance da exploração, né? O Conan Doyle, nosso querido de Sherlock Holmes, tem o Mundo Perdido, né? Que fala sobre os dinossauros, Lost World, né? É diferente do Mundo Perdido escrito pelo Michael Crichton, que é a continuação do Jurassic Park. É outro claro. Mundo Perdido, porque também tem dinossauro e também se chama Mundo Perdido. É, por favor, não façam confusão. É, o Mundo Perdido que fica, tipo... Também você pode pensar na Marvel, sabe a Terra Selvagem? É, mais ou menos isso. É um lugar perdido no nada. Onde existem todos os mistérios. Não, era na América do Sul. Era na Amazônia, o Mundo Perdido. Era Amazônia? Era na Amazônia. Ficava lá a entrada pra ele, mas... Ah, entrada. É, porque não era, né? Ele era um mundo escondido, né? É, porque não tinha... Não era escondido pela mata, ele era... Tipo um Hollow World, né? Isso, é. Você não tinha como sair dele, tipo... Ah, beleza, se eu passar por essa árvore, eu estou fora não, do mundo. Não, sair dele. Você tinha. É, você tinha que voltar por onde eles entraram, que era ou você cachoeira. Podia ter uma Portal Gun. Também não confundir com o elo perdido. O elo perdido, exato. Que também tinha uma entrada. Dinossauros, aquela coisa toda. Aquela coisa toda, exato. Tá, esse do Mundo Perdido, a história tem uma série atual, que passa até na TV aberta hoje em dia. Isso. Que é uma série até muito boa, que retrata exatamente essa história. Muito do boa. Mundo. Aquela, muito como é que é boa nome? Mesmo. É boa. Muito é boa. Mundo Perdido. Eles vão pra investigar, vão fazer uma expedição, se perdem e acabam nesse lugar, onde eles encontram desde criaturas misteriosas, magias, dinossauros. Porra, era o perdido. O Tchaka também? É o mundo perdido. Tchaka. E os Elias Tax, lembra? Elias Tax. Lembra do Tax, cara? Então, peraí, a gente misturou muita coisa agora. Agora foi. Daqui a contando o negócio. Pera lá. Eu só queria falar de um autor, né, rapidamente, que é o Burroughs, né, Edgar Rice Burroughs, que eu conheci ele, na verdade, vendo o Cosmos, do Carl Sagan, que o Carl Sagan era fã do cara, né, cara. É engraçado que ele era um cara, acho que era da cavalaria americana, se eu não me engano, né, e assim, tinha essa história de Marte, né, cara, então a principal história dele, ele, um cara que entra numa caverna transportado pra Marte, meio louco, né, cara. E aí você vê que nessa época ainda tem, assim, uma coisa, assim, meio da ficção misturada com a fantasia, né, porque ele vai pra Marte, o que ele encontra lá em Marte é um planeta estilo Conan o Bárbaro, é onde o cara luta, é onde salva a princesa, coisa assim, né, cara. Mas esse cara é um cara bem importante pra esse período também, assim, sabe, pouca gente conhece, mas é um cara que ficou bastante conhecido. É aquele do John Smith, do o cara que é sequestrado por Marte. Sequestrado por Marte? O planeta? Ele, ele acorda em Marte e se torna um herói. Isso aí. O planeta sequestra o cara? Não, não. Ele entra numa caverna, vai dormir e acorda em Marte. Por que é marciano e não é martiano? Boa pergunta. Martiano. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando aos mundos de Elos Perdidos. É ficção científica o mundo perdido? Duvido muito. Não, o mundo perdido tem coisas de ficção científica. Então, por exemplo, o Elo Perdido não tem nada de ficção científica. Não, Elo Perdido é outra coisa. O máximo de científico que tem é o bote do cara. Mas você vê, o Michael Crichton conseguiu pegar esse mesmo tema que era muito mais fantástico, pulp, essa coisa da Terra distante, com criaturas fantásticas, o King Kong mais uma vez entra aí. O Elo Perdido é um negócio de Terra Oca? Pocket Dimension. É basicamente o negócio da Terra Selvagem. É um lugar onde ainda existiam dinossauros. É, Pocket Dimension, dimensão de bolsa, é isso aí. Mas beleza, bonito. Legal o termo em inglês. Eu quero saber o seguinte, aonde está o científico nisso? A diferença disso tudo é que quando o Michael Crichton escreveu O Parque dos Dinossauros, ele pegou esse tema que era amplamente fantástico, de terras com dinossauros e criaturas mágicas, e ele colocou na ficção científica. Ele tinha um termo científico, ele tinha uma realidade científica a que se basear, que era a clonagem do DNA dos dinossauros. Exato, exatamente. E aí virou ficção científica, finalmente, os dinossauros, né? Uma justificativa plausível, né? Totalmente, totalmente. No início do século XX, tem uma separação dessas histórias amplamente científicas quando nasce o pulp. Isso. A história para as revistas, aquelas revistas feitas de polpa de madeira, que eram baratas, que você vendia por 1 centavo, 5 centavos. Você tá de sacanagem. Ah, não, pronto, começou. Descobri uma palavra nova, é isso? Pulp Fiction é porque a revista era feita de polpa. Era a madeira, era a parte mais barata lá, de resto de madeira, que tem que fazer um papel vagabundo, e tinha essas revistas de histórias fantásticas, de ficção e tal. Pulp Fiction é uma baseada nisso. Caralho, cara. Todo dia a gente aprende um negócio novo. Tá ótimo. A gente quer essa cultura, mano. Porra, Pulp Fiction e galvanizado. Onde que a gente vai parar, né? A gente pode ver pelo caminhar da carruagem que fantasia e ficção científica era uma fornicação, era braço para um lado, perna para o outro, você não conseguia distinguir o que você estava vendo, o que você estava lendo. Você não conseguia diferenciar, por isso que tinha essa confusão. O Conan Doyle não ajudou em nada a ficção científica escrevendo O Mundo Perdido, por exemplo. Ele só ajudou a confundir a coisa. Mas graças a Deus aí vieram as revistas pulp ou Astounding Science Fiction. Meu Deus, essa revista foi um marco. Por quê? Porque finalmente empurrou a fantasia pro lugar que ela merece, que é o lixo. As bocajadas, os dedos dos séculos anteriores, Lula gigante, aquela porcaria, Minotauro, tudo no lixo. Agora vamos falar a coisa real, a coisa que pode ser construída, pode ser pesquisada. Finalmente, graças a Deus, o mundo se abriu, as nuvens foram embora. Agora a gente está num outro mundo. Saímos da Idade Média, aquelas trevas, aquela idiotice toda, e começamos a construir realmente um campo da ficção científica. Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, o próprio editor da Astounding Science Fiction, o John Campbell, também era escritor. Entre outras obras, o John Campbell escreveu A Coisa. The Thing? Verdade, Who Goes There? é o nome do conto que ele escreveu. E daí surgiu o Enigma do Ártico, né? Como é que é o Monstro nome? Monstro do Ártico, né? Monstro do Ártico. Que depois que deu origem ao Thing, né? Que é o de 82. Exato. É isso aí. Mas esses caras eram deep sci-fi, né, cara? Tipo, você tem aí vocês a revelação... Eu vou inventar um termo também. Você tem aí, então, né, como a gente já falou, o Isaac Asimov aparece aí, né? Então a gente tá entrando aí na era de ouro da ficção científica. Arthur C. Clarke, né, cara? É outro cara que é importantíssimo. Arthur C. Clarke, ele é xiita. É o escritor de ficção científica mais xiita que existe ou existiu. Arthur C. Clarke, agora vamos falar um pouquinho dele. Ele é interessante porque, sinceramente, eu vou falar uma coisa. Artisticamente falando, ele é horrível. As histórias não são muito boas, os personagens não são explorados. Não é uma construção, assim, de trama extremamente bem sucedida. Porém, ele contava certinho como seriam os inventos, como eles funcionavam, o que a tripulação tinha que fazer. Ele realmente ele fazia um relatório. As histórias dele eram relatórios de ficção científica. O Android, não à toa, né, Harold? Não à toa, como acabei de falar, década de 30 era de ouro da ficção. Aí que porque o que tinha antes era um protótipo do que deveria ser ficção científica. E agora a gente tem dois caras, como você acabou de falar, Arthur Clarke, como eu disse, Isaac Asimov. São caras, como eu falei, mas agora não gostou do tema, vai me zoar. Deep sci-fi. Né? Então é. E aí que começou mesmo, né, cara? A ficção científica, por isso que era de ouro aí, a partir da década de 30, com as revistas pulp, né, cara? E era um público, como eu tô te falando, é um público total. É assim, tinha como é que é? Astonishing Sci-Fi. Fiction, não é isso? Acho que era essa aí. E a Weird Tales, que era o cara que publicava o Conan, publicava o Lovecraft. Tinha essas duas. E essa galera é a galera que tá escutando a gente agora, né? É a galera que... eram os nerds da época. Eram os jovens que curtiam essa coisa, porque como a gente já falou em outros nerdcasts, só depois do Tolkien que a parada vem ser uma coisa de alto nível. Essa época era a galera... era considerada uma literatura menor nessa época, né, cara? Então eram os jovens que gostavam disso. Agora, eu tenho uma correção pra fazer, uma errata. Porque lá no Nerdcast do Isaac Asimov eu falei uma coisa e estava errada sobre os robôs. Os robôs, sim, foram inventados numa peça de teatro chamado RUR, Russian's Universal Robots. Foi a primeira vez que a palavra robô apareceu. Até aí, tudo bem, foi o que eu expliquei naquele Nerdcast. Mas eu falei uma coisa muito errada. Os robôs, pela primeira vez, quando eles surgiram na literatura, na imaginação popular, eles não eram mecânicos, eram biológicos, eram montados. Se pareciam, se a gente for colocar em termos mais atuais, se pareciam muito com os replicantes de Blade Runner. Interessante que houve até uma certa involução, né? Os robôs começaram orgânicos, depois viraram homens mecânicos e só lá nos anos 80 que voltaram a ser compreendidos como máquinas orgânicas. Uhum. Né? Eles evoluíram durante um bom tempo. O Cylons também. Eu não consigo ver vantagem pra um robô em ser orgânico. Ser orgânico. Eu não consigo. Pra que que eu vou querer ser orgânico? Eu posso ser de metal e imortal. Mas eu quero ser orgânico. Eles, cara, eles não escolheram nascer assim. Não, eles escolheram. Lá no Battlestar Galactica, Born Star Galactica, os robôs eram belas torradeiras, e aí, não, agora a gente vai ser humano. Vai inventar uma clonagem e resolver esse problema. Mas você vê como eles vivam criando problemas pra eles? Não, mas é verdade. Agora que a gente é mortal, fodeu, a gente tem que criar uma máquina de clonagem. Verdade, um dos Silônios, ele próprio fala, né? Daqueles caras lá, o padre lá, o número um religioso. Ele próprio fala que se eu fosse mecânico, eu poderia ver ondas de radiação, eu poderia ver espetáculos da natureza no cosmos, mas como eu sou reduzido a essa forma podre e orgânica, não posso ver nada disso. Ele próprio fala isso Pra quê? Pra quê? Pra quê a escolha? Pra poder ter tato e poder cagar e mijar? É isso? Sério? É isso? Pra ideia da série... Na série, a ideia dessa transformação era pra convivência. Era uma coisa que foi levada a eles pra poderem viver em paz com aqueles que eles... que existiam, que eram os humanos. Você pode entrar todo numa questão filosófica, né? De você querer entender como é ser, Se eu fosse um robô... Na ideia da literatura, o porquê que houve esse retrocesso e depois voltou, aí eu não sei. Se eu fosse um robô, eu seria de metal, aço de preferência, e o meu objetivo ia ser simplesmente exterminar todos os humanos. Não. Como todo robô deve ser, cara. Até você conhecer uma outra robô a qual você se apaixonasse e quisesse ter um corpo, uma alma, pra poder amá-la, né? Não, cara, o sentimento não precisa ter alma. Você pode ter ele em transistores. Você simula. Exatamente. Aplicativo. Não, mas eu falei brincando, mas é por isso mesmo, né? Que a maioria das histórias foram procurando o corpo pra poder, né? Ter as emoções humanas, né? A maioria das histórias fala disso. Mas uma coisa interessante que eu tava conversando com um android uma vez era que a ficção científica na literatura tá 10 mil anos na frente da ficção científica em qualquer outra mídia. Com certeza. No cinema, na TV, porque, primeiro, aqui na literatura é onde você tem a chance de se aprofundar totalmente no assunto. Não, eu vou explicar de uma forma mais rápida que o Jovem Nerd, porque aqui na literatura a ficção científica é melhor do que na TV, no cinema e no teatro. Simples, cara. Só tem você, o Harold e mais um cara que gosta de ficção científica. Ah, tá bom. Sério, a parcela de público que gosta de ficção científica é muito reduzido. Sim. Então você pode pegar um livro e escrever. É barata de ser feita. É barato. Não é barato, cara. Não é barato. Você pode fazer uma ficção científica cara se tivesse retorno, mas não tem. Por isso que é feito barato. Porque é feito a toque de caixa porque o público é reduzido. Ou é um público que não tem grana. Gasta muito dinheiro para produzir uma série de ficção científica ou um filme. Então tem muito medo, é óbvio. Eles têm medo de fazer algo tão complexo quanto a literatura. Então eles têm que tornar o produto deles retardado. Tinha que ter um decreto, pelo bem de vocês que gostam de ficção científica, devia ter. É proibido fazer qualquer obra audiovisual de ficção científica. Só literatura. Você já ligou no Sci-Fi Channel? Não, tem muita porcaria lá. Não, só tem porcaria. Ah, eu adoro ficção científica, vou assinar esse canal. Você fica idiota, você fica retardado. É uma merda. Você vomita durante 24 horas e depois cancela a assinatura. É uma boa merda, exatamente. Eu acho que cada mídia tem o seu valor, mas no caso da ficção científica, talvez um pouco da fantasia, mas mais a ficção, a literatura acaba se tornando mais, né? Porque os caras que consomem esse tipo de obra, os caras gostam de pensar, gostam não só de visualizar, claro, vai ver um comédia. Comédia fica ótimo no cinema, no teatro, é uma coisa engraçada, na hora, rápida, que depende da representação do ator, etc. A ficção não, cara. A ficção você olha, você não vai ler um livro em 2 horas, você vai ler um livro em dias. Não, cara, mas você pode fazer um filme cerebral que... Pode, claro que pode, de ficção científica, independente disso. Só que o público, o grande público... Por exemplo, Eu, Robô poderia ter sido feito um livro foda sobre a história do robôzinho lá, não sei o que lá. Mas fizeram um filme pra dar dinheiro, essa que é a parada. Porque se fosse feito só pra galera de ficção científica, o filme não ia dar dinheiro nenhum. Não ia, por quê? Porque essa parte da ficção científica literária não é mainstream. É o que eu falei! Porque você parar pra pensar, cara, quando o cinema tava produzindo Guerra dos Mundos, lá na década de 50, que era aquela história antiga já, de invasão dos marcianos, tarará, destruindo tudo, o Asimov tava escrevendo a Fundação, cara. Ele tava revolucionando ficção científica com essa porra. Então ele tava 10 mil anos na frente do cinema, entendeu? E a gente vê, cara, que, por exemplo, um dos filmes cerebrais de mais sucesso de ficção científica dos últimos tempos foi Matrix. Porque todo mundo ficou... Caraca, tem milhões de níveis de pensamento em Matrix, espiritual, filosófico, científico, caralho e tal. Só que era um filme de ação também, né? Isso que fez funcionar o filme. É a fórmula que é difícil de você alcançar, né? Isso, conseguir fazer um filme pra todos os públicos, né? Exato. Quem quer ver só ação vai ver amarradão. Quem quer ver uma parada mais profunda... É conseguir usar essa mídia de uma maneira... extrema, que é, você bota ação, você bota os diálogos, você bota as coisas escondidas, mensagens subliminares, né, as coisas subentendidas que fazem a galera curtir, né, o filme de tantos layers diferentes, pra quem gosta de inglês. E já que a gente chegou na década de 50, vou concordar de novo com a Azaghal e dizer que era isso que estava acontecendo mesmo, né, porque você teve, assim, você começa a ter um interesse pela ficção científica, e o cinema fala, pô, espaço, alienígenas, maneiro. O que os caras fazem, cara? Meu irmão, 99% da produção dessa época de filmes era filme B, que não tinha nada de ficção científica, mas tinha uma capa de ficção científica. Cara. Claro, tipo aquele assim, filme do macaco que tinha um capacete de astronauta com duas antenas. É. Isso é emblemático, né, cara? É emblemático esse macaco com um escafandro na cabeça. Ele representa um termo que eu chamo de sci-fi trash, que é o do que é feito aquele canal Sci-Fi Channel, entendeu? É, tirando o Star Trek que passa lá, tem muita coisa, e eu vi isso, não lembro, acho que foi em algum documentário falando o seguinte: o gênero da ficção científica sempre foi meio enxotado como gênero literário pelos outros gêneros, pelos intelectuais e tal, porque ele era um gênero repleto de ótimas ideias e inundado de escritores medíocres. Isso aí. Por incrível que pareça. Não basta ter uma ideia, né, cara? Exato. Tem que saber. Esses grandes caras, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Asimov, Frank Herbert, Ray Bradbury, esses caras são os supra-sumos, sabe? São os caras top de linha, sétimo Dan, sabe? Samurai. Agora, tem um universo de escritores ruins que inundaram esse gênero com um lixo, cara. Infelizmente. Ah, o cinema sofreu muito com isso. Exato, né, cara? Ou não sofreu, né, cara? De repente era outra coisa. Na verdade, quem sofreu foi a ficção científica. O cinema ganhou seu dinheirinho. Isso é verdade. O cara que faz um filme trash de ficção científica, ele tá cagando pra ficção científica. Tá, o cara é apaixonado? Ah, eu adoro essa merda, eu vou fazer esse filme com isopor, prata pra caralho, como aqui. O cara investiu 100 mangos, levou 200 de volta pra ele e fechou a conta, cara. Passando drive-in, né, passando os drive-ins lá, né, tomando Coca-Cola, comendo, né? Pra essa galera que faz esse tipo de filme, não é, ah, eu tenho que ganhar milhões, não. O cara tem que só recuperar o investimento e ganhar um lucro pequeno, entendeu? Não, já que a gente tá falando de filmes ruins, a gente também tem que falar de alguns filmes bons e são emblemáticos, né? Que tá começando pela década de 50, que você tem aí o famoso Dia que a Terra Parou, né? Que depois teve até uma reformagem, mas não tem mais o que era na época, né? Qual foi a reformagem? Não conta essa reformagem com o Keanu Reeves, não conta. Nossa, cara, que filme... Não conta. Não, mas olha só, o Dia que a Terra Parou, original, ele era muito significativo, né? Porque, pra começar, é o seguinte: o que você teve na década de 40? Porra, era nuclear, né? Segunda Guerra Mundial mudou tudo, mudou toda a visão do mundo, né, cara? E nego era paranoico esse negócio de parada nuclear. Tudo era nuclear, era um negócio assim. Todas as histórias eram alienígena que se formou através de cérebro super não sei o que, perto da usina nuclear. Tudo era nuclear. Até no Fundação, que foi escrito nessa época, que era um futuro muito, muito distante, a maior arma que eles tinham lá eram armas nucleares, né? Então, isso aí. Duna também tinha. E Duna, que ela também passava assim, milhões de anos também na frente, milhares. Godzilla. Não, Godzilla é um lixo. Mas não tô falando que é bom, tô falando que o monstro surgiu por causa da era nuclear. Tá. Então, o Dia que a Terra Parou é aquela história que, assim, chega um alienígena na Terra, né? Falando bem rapidamente, chega um alienígena na Terra. Ken Reeves? Um cara que tem uma. Não, esquece o Ken Reeves, cara. Porra, nem fala isso. Esquece esse filme. Um cara tem uma forma humana, normal, né? Não explica muito o que tem. Explica, é baixo orçamento. Cara. O cara é um robô. Não, na verdade, ele não se apresenta como humano. Ele vai com aquela roupa. Primeiro aparece um robô. Depois ele aparece com a roupa, que é o tempo que demora pra ele se adaptar. O lance é o seguinte: você, olha, a gente tava aqui, enquanto vocês estavam brigando no planeta de vocês, beleza. Agora que vocês inventaram, entraram na era nuclear, inventaram a arma atômica, vocês podem destruir outros planetas e etc. Então o negócio é o seguinte: vocês se entendam, ou então a gente vai destruir o mundo. Essa parada, entendeu? Então é uma coisa muito interessante, porque as potências não conseguem se entender. Porra, levam, né, na flauta, que tava acontecendo e tal, então nem aí, né? Isso que também é uma crítica. Muito maneiro o filme. E aí surgiu o ícone pop Clato Barada Nicto. Que era a senha, né, pro Cox, né? Exato. Agora, né? É. Parece que ele vê que tem um garotinho, né, que tem o amor da mãe pelo filho. Tem uma coisa assim, se não me engano. Tem anos que eu vi esse filme, né? Tá na hora desses alienígenas mandarem um cara que não seja frouxo pra Terra, né, cara? Sempre tem um negocinho, sempre tem uma historinha, né, cara? Mas eu não sei se é isso, tem quase certeza. Esperança na Terra. É, mas assim, eu entendo que a maioria dos alienígenas são frios e calculistas, certo? Se baseiam por probabilidade. Ah, talvez tenha esperança, mas o mais certo é que não. Pum, acabou. Explode a Terra. Não fala isso no ar, que você acaba dando ideia, cara. Música. Tem um filme que eu não acho que seja tão revolucionário assim, mas a história é muito boa. É O Planeta Proibido. É um filme com... Sabe com quem? Sabe qual é o ator principal? Quem? É o nosso amigo do Corra Que a Polícia Vem Aí. Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. Exatamente. Ele fazendo um papel sério. Esse filme tem várias peculiaridades. Por exemplo, ele é meio que uma semente pra Star Trek. Falou tudo agora. Por quê? Porque o filme já começa mostrando a nave singrando o espaço e nós aprendemos em poucos minutos, né, de filme que eles fazem parte de uma federação de planetas e que são meio que policiais e fazem investigações nos planetas. Eles agem como militares. Militares, viu? Militares. Militares. Que nem Star Trek. Até a estética é parecida, né? É bem parecida, bem parecida. Ou seja, é uma semente pra Star Trek que viria anos depois, né? Mas o filme em si, ele trata de um planeta que está quase todo deserto, uma expedição que foi pra lá, foi toda dizimada, sobraram apenas um homem, sua filha, e um robô que ele construiu que se tornou um ícone da ficção científica. Era um monstro mecânico, o Robbie, mas ele é um ícone do pessoal que gosta dessa ficção científica horrorosa dos anos 50, 60. Eu tenho o bonequinho dele aqui. Eu também tenho, infelizmente, mas ele é icônico, então a gente até perdoa, né, por causa disso. Mas a história é interessante, porque você acaba descobrindo que esse cara quer ficar no planeta porque ele encontrou, em uma escavação, uma antiga civilização naquele planeta deserto. Essa civilização se extinguiu da noite pro dia, sem deixar rastro, sem que a gente pudesse entender o porquê dessa extinção em massa e imediata, né? Depois nós descobrimos que aquela civilização conseguiu criar uma máquina de pensamento, e eles materializavam todo o pensamento deles. Só que, assim como os humanos, essa raça extinta, ela acabou se destruindo com a própria alma animal que todos nós temos, né? A própria selvageria interna que nós carregamos, ela era liberada pela máquina de pensamento. Por isso ela foi extinta. É um filme que não acho assim revolucionário pro gênero, mas é extremamente inteligente e icônico pro gênero. Muito bom. Um bom filme. Eu aconselho as pessoas a assistirem. Ele tem uma pegada diferente, ele é mais lento, né? Não fica explodindo coisa na tua cara o tempo todo, mas é um filme legal. Tem um filme bem ruizinho que fala de alguma coisa parecida, aquele Esfera, também do Michael Crichton, sabe? Que, não, eu acho sim, um bom sim. filme. É, eu acho um bom filme. É, mas eu acho que ele fica muito no terrorzinho e pouco, entendeu? Dava pra se discutir mais aquilo? E aí fica muito mostrando o monstrinho do fundo do mar e tal. Também se trata de uma máquina de pensamento. E a selvageria é libertada e os nossos temores, as nossas fobias ficam reais e acabam nos matando. É realmente, é bem parecido, é um paralelo bem próximo mesmo. É um bom filme, eu acho um bom filme. Não sei por que você não gostou. Só porque tem monstro, é isso? Não, assim... É porque é mais um filme de terror e suspense do que ficção científica. Você só vê, só começa a pensar realmente em todas as possibilidades. Nossa, aquela esfera materializava o pensamento humano. E podia... Assim, essa discussão podia ir tão longe e só ficou naquela de parecer monstro quando mais... Mas isso... O filme existe apenas pra discutir que não importa a tecnologia e a cultura e a civilização, continuamos sendo animais, né? A mente humana sempre vai pro lado negro. Sim, sim, sim. A linha é ficção científica? Claro, claro. É que é um terror em cima de ficção científica. É, como o Harold falou em outro Nerdcast, né? O terror com, né, no fundo lá tem... Mas por que é ficção científica, eu pergunto? Ah, beleza, tem a nave, mas só tem isso, né? Não tem nada de ciência que é discutido. Não, seria, cara, mais uma ficção biológica, mas talvez. Ele não tem... Mas a ciência, ela não precisa ser discutida. Exato. Você pode discutir sobre qualquer assunto na ficção científica. Não precisa ser. A ciência não é o objeto de discussão dos filmes de ficção científica. Isso causa um embaraço, um rolo na cabeça. A gente não está ali querendo discutir ficção científica. A gente está querendo discutir humanidade, civilização, brutalidade. E por que vocês não simplesmente estudam sociologia, então? Ah, lá vai. Não, você... lá vai. Então, você... Você tem uma... É a forma de você discutir brincando, Azaghal. Entendeu? Vamos falar sobre isso aqui, mas vamos botar uma capa de fantasia em cima. Exatamente. Isso. Ok. Responder a tua pergunta, eu vou puxar aquela que tem essa separação, né, de ficção científica soft, né, e ficção científica hard. Ficção científica hard foi que o Harold falou, essa parte de Arthur C. Clarke, Asimov, que são muito ligados de conceitos científicos. Não, beleza, a gente tá falando de filme, é isso que é a dúvida. Porque Alien é ficção científica, mas é soft. É muito difícil no cinema você fazer um filme de ficção científica é hard, porque o cinema é movimento, o cinema é ação, cara. E o público que vai ver filme, tudo bem, pode ser o mesmo cara que lê, mas quando o jovem vai ver um filme, ele espera. Então a ficção científica no cinema, ela tá quase sempre muito ligada com a aventura, não tem muito jeito. Alien, por exemplo. Eu falei, Alien é ficção científica? O Jovem Nerd gritou, claro. É, mas antes de mais nada, terror. Mas aí que tá. Filme terror. Sabe o que parece? É que assim, não tem filme bom de ficção científica. Mas é ficção científica. Não é, também. É outra coisa. E vocês dizem que é ficção científica. Não, cara, é que nem Blade Runner. Você não tem Blade Runner, é o marco da ficção científica? Mas por quê? Mas beleza. É um filme filosófico. Mas ficção assim... científica é no fundo, entendeu? Estão discutindo criatura, criador, entendeu? Imortalidade, etc. Mas no fundo tem o carro que voa, Los Angeles 2019, robôs não, replicantes, que são androides, são seres humanos engenhados artificialmente. Isso é o pano de fundo, mas o que interessa no filme é o cara questionando: eu quero viver mais, eu quero encontrar o meu criador e pedir mais vida, sabe? Eu vou, foda-se o que tiver no meu caminho, eu vou destruir tudo que tiver no meu caminho pra eu viver mais. Então, foda-se a ficção científica. Então eu posso pegar um Blade Runner, por exemplo, e eu posso, se eu tiver uma locadora, eu posso colocar na prateleira de ficção científica ou de drama. Pode. Então Blade Runner é um drama. Sim. Então beleza. Então, Harold definiu isso bem em outro Nerdcast, cara. Ficção científica é o fundo. Então é sempre dual class. Dual class justamente porque a gente tá falando desde o início. Porque realmente no cinema fica muito difícil você transportar, né? Porque, porra, você vai pegar um Asimov, por exemplo, ou um próprio Arthur C. Clarke, que vai contar os detalhes. Fica um saco, maluco. Tu imagina o narrador falando os detalhes, não dá. Por isso que eu falei na abertura do programa que Star Wars não é uma ficção científica. Por que não? Porque só porque tem espada de laser, raio laser, nave espacial, ficção científica? Não. É uma fantasia. Que com tem uma ficção capa científica. De ficção então científica. Ele pode ser colocado nas duas prateleiras. Pode, poder pode. Tanto que tem gente que faz lista de melhores filmes de ficção científica e bota Star Wars, mas isso. Não é. Essencialmente não é. É muito mais fantasia do que ficção científica. É difícil pra mim ficção científica. Não, e tem mais. Eu te digo mais. Porque é o seguinte. Por que é difícil pra você? Porque é claro que existe o seguinte, cara. Esse negócio de rótulo é uma merda. Te vou dizer. Dentro da própria ficção científica, cara, o que você tem de ficção científica, cyberpunk, high, soft, isso é um saco. Não existe essa parada. Como eu falei, da década de 60, 70, que acaba, né, a era de ouro da ficção científica e começa... Não vou dizer uma decadência, mas assim, foi o que o Harold falou. Esses caras que eram ficção científica hard, né, cara? Os robôs, esses foram substituídos para a ficção mais sociológica e a ficção mais psicológica, cara. Philip K. Dick, que tem o Blade Runner, Total Recall, tudo baseado nos contos dele, o cara não tava nem preocupado com a ciência, nem preocupado com a sociologia, ele tava preocupado em falar das coisas da mente humana. Total Recall, que é a história que você sabe, né? O cara tem um implante na cabeça, ele não sabe quem ele é, tal. Tá? Blade Runner, o cara não sabe se é replicante ou não, então tem essas coisas todas aí também, né? Não, esse negócio do replicante ou não, isso acho que surgiu no filme. Mas tem as coisas dos replicantes, né, cara? Que sim, tem a filosofia toda. Querer ser humano, do não querer, de querer viver, de ter o direito a viver, levantava a questão da vida, da morte, a minha vida é mais importante que a sua. Que sabe? Mundo antiético é esse em que você cria uma vida e 4 anos depois a joga no lixo? Isso é horrível, né? Só que a gente tá falando de Blade Runner, deixa só finalizar aqui, né, e só falar rapidamente do cyberpunk também, que o Blade Runner tem um pouco de cyberpunk, que foi um gênero, a gente tava falando da de 60, 70. E aí, finalmente, na década de 80, tem esse gênero que foi um... mais uma vez, né? É difícil dizer se é ficção científica, mas foi um gênero que foi da literatura, né? Com neuromancer e tal, que foi um gênero que foi mais marcado pelos anos 80, que é aquela parada das corporações, que você tem muito, por exemplo, em Ghost in the Shell, né, cara? Tem muito em algumas histórias japonesas, tem no Blade Runner, né? Que é a parada do mundo meio que pós-apocalíptico, onde as corporações, elas controlam tudo, né, cara? E aí, geralmente são os rebeldes lutando contra a corporação, né? Isso é um gênero que terminou, né? Acho que foi Matrix próprio... é cyberpunk? Tem elementos de cyberpunk um pouco, né? Mas não diria que seja cyberpunk. Mas como todo punk, traiu o movimento, né? Lembrando que o livro do Philip K. Dick é Do Androids Dream of Electric Sheep, né? O Android, ele pergunta, né? É, androids sonham com ovelhas elétricas, né? Esse que é o romance que deu origem ao... Androids sonham com ovelhas elétricas. Sonham. Esse é o que deu origem ao Blade Runner, né? O filme, né? Então não existe o livro Blade Runner. Cara. É um bom nome. E o Total Recall também você tem um nome bem bizarro, que é We Can Remember It For You Wholesale. Eu entendi. We Can Remember For You Wholesale. Wholesale é venda por atacado. Então é isso. Então, qual é a tradução literal do nome do livro? Abre aspas. Nós podemos relembrar para você. Fecha aspas. Venda por atacado. É a quitanda. É a quitanda. É a quitanda. Nós fazemos você lembrar da parada, entendeu? Compre duas lembranças, leve três. Exatamente. É tipo isso. Exatamente. Feira das lembranças. Ei, caraca, Carlos, ótima tradução. Parabéns. Feira das lembranças. Feira das lembranças. Excelente. Galaxy Rangers é ficção científica? Galaxy Rangers? É. Que é, mas é idiota. É simplesmente... Olha só. Você viu, por acaso, o episódio da Boneca das Emoções? Ainda bem que não. É o melhor episódio do Galaxy Rangers, cara. Que episódio é esse? Tem uma boneca que é uma gelatina escrota que tem todas as emoções ali à flor da pele. Eu já falei isso em algum Nerdcast. Não lembro. E aí roubam a porra da boneca das emoções. E é um perigo essa porra, porque ela aflora as emoções e potencializa de uma forma inacreditável. E aí o episódio inteiro é discutindo essa porra de emoção ser potencializada, não sei o que. No Galaxy Rangers? Tô te falando. Puta. E aí no final é muito foda, porque eles vão investigando, é meio detetive o episódio. É. E aí eles acham um cara lá se mijando de medo, todo encolhido, porque ele tocou um segundo na boneca das emoções e foi pro caralho. E aí acham um outro todo alegrinho. E aí no final o vilão joga assim a boneca das emoções, e se a pessoa tocar um segundo, já vai pro caralho, sabe? E a boneca vai cair em cima daquela mulher lá, de franjinha. E aí o Gus, lembra do Gus? O lourinho? Tá morto. Ele pula e agarra a boneca das emoções. Mas ele era tão foda que ele faz um, sabe, super saiyajin com a boneca das emoções. Como assim? Ele, cara, ele extrapola toda emoção que ele zera e fica normal. Olha só, cara. E aqui, ó Galaxy, acha aí, Galaxy Ranger Season 1, Episódio 9. O nome do episódio é 1 milhão de emoções. E, cara, esse episódio eu vi na época, que passava na Globo, não sei se era a mesma época, mas, puta, eu achei foda, eu era criança, eu achei foda. Olha aí a discussão, rapaz. Bota aí uma música de trombetas, porque o Azaghal está aceitando, a ficção científica está entrando nele. Ele está se apaixonando. Botou só cabecinha agora, botou cabecinha. Pra você entender, eu tô dizendo, se você for pegar lá no início, voltando pro século XIX, botar um ponto final nessa parada mesmo. Quando nasceu a ficção científica, por que ela se diferenciou da fantasia? Por aquela parada que eu te falei. Porque assim, se você cria um mundo onde existe um inverno de 30 anos, vamos dizer, e aí você, antigamente, você não tinha a menor noção de que nem o mundo girava, vamos dizer assim, né? Tô dando um exemplo bizarro. Então o cara falava que era um deus que fazia aquilo e tal. Na medida que você coloca aquilo, como é a órbita, não sei, que tu tá explicando aquilo de uma maneira científica. Por isso que é assim que começou a parada. As pessoas começaram a explicar as suas histórias, não por uma história de um deus ou por um feitiço de fada, mas através de uma premissa científica. Assim que começou. Beleza, eu acho isso, achei bonito isso. Isso eu achei bonito. É que nem Frankenstein, né? Em vez de ser um monstro mágico, ela era um monstro criado através da ciência. Assim, aí a confusão vai normalmente, depois a ficção científica, ela própria vai evoluindo. Você chega, por exemplo, na década, a gente tá falando da década de 50, você chega na década de 60, 70, cara, as histórias de ficção científica são tudo menos, assim, científicas. Então a gente pega aí, por exemplo, Duna, do Frank Herbert. O que interessa ali não é nada de ciência. Não interessa as naves. O que interessa ali é a discussão sociológica. Não, mas pelo que eu me lembro, no programa de Duna, tem vários aspectos científicos que são explorados. Agora, a parada é o seguinte. Não, mas... O cara vai escrever um drama. Um cara vai escrever uma novela. Aí o cara pensa assim, eu vou escrever uma novela. É amor proibido, aquela coisa, né? Então eu posso escrever isso no Leblon ou no espaço. Se eu escrever no espaço, é ficção científica. Se eu escrever no Leblon, é uma novela. Não necessariamente. Você tá falando, aí vira, por exemplo, Star Wars, que não tem nada de ficção científica. É uma aventura no espaço, né, cara? Mas eu entendi o que o Azaghal tá falando. Ele tá falando justamente de Duna. Duna, realmente, se você for parar pra pensar, é uma ficção científica, mas muito de leve, muito de leve. Porque ali a discussão é outra, é social, é sociológica. Isso. É, tanto é que o próprio livro estabelece, acho que nas primeiras páginas, que os computadores foram abolidos do universo. Exatamente. Então é a Idade Média completa. Então é quase uma fantasia. Realmente, Duna é um meio termo, é mais uma discussão sociológica mesmo. Ficção científica tem olha quase aí, nada. Soem as trombetas! Está entrando a fantasia! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha